Eu sou o Pablo Cunhado e meu ICQ é 122-160-647. Eu sou o Dejan e eu curto todo dia um meme educativo no Facebook. Meu nome é Luan Carlos e as redes sociais profissionalizaram a imbecilidade. Meu nome é Jader Henrique e eu sou antissocial até em rede social. Muito bom. Só eu que não fiz a minha. Meu nome é Indy Zanata e tamo junto, Jader. Hoje vamos falar sobre as redes sociais, quando que ela pode ser sua melhor amiga ou sua madrasta. Bem-vindos ao Mundo do Aprendiz. Podcast Mundo do Aprendiz. Então hoje estamos com convidados muito especiais. Vou pedir que eles se apresentem para falarmos sobre redes sociais. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Eluan Carlos. Eu sou sócio-proprietário da New Idea Marketing Digital. E quero poder contribuir com todas as dúvidas aí que a gente gerar nessa discussão. Boa tarde, seres humaninhos. Meu nome é Jader e eu trabalho na Mondelez e também sou um aprendiz. Perfeito, é isso aí. Então vamos começar, vamos tentar definir o que é rede social, né? Você que é o aprendiz que está ouvindo e fala, você acha que eu não sei o que é rede social? Claro que você sabe o que é rede social, mas vamos deixar isso bem pontualizado para não ter depois nenhuma dúvida. Então, Eluan, o que, que pode ser considerado rede social? Existe uma grande diferença entre redes sociais e mídias sociais, né? Rede social é tudo aquilo que vai te gerar comunicação. Então, tudo aquilo que você consegue se comunicar com outras pessoas é considerado uma rede social. Então, isso englobaria até o Skype, por exemplo? Skype é considerado, sim, uma rede social. Sim, ele é o novo Messenger da atualidade, né? O novo MSN, né? O Messenger agora é o próprio Facebook, agora tem uma versão ao Messenger, né? Uhum. Então o Skype é um novo MSN, digamos assim. Até que quando acabou o MSN, no caso, todo mundo teve que, tipo, migrar as contas do MSN pro Skype, né? Exatamente. Hoje, inclusive, você consegue acessar o Skype via online, né? Com sua antiga conta do MSN. Então ele migrou devido à Hotmail, que é da Microsoft. E o Skype também, da Microsoft, fica guerrilhando, né? Com o Facebook e outras, todas as redes sociais que a gente conhece. Quais são as mais famosas aí que vocês podem comentar? Porque o mundo não é só Facebook, né? Nem só Skype. A gente tem Instagram, a gente tem as redes sociais mais doidas e loucas que existem, né? Olha, Pablo, uma rede social que vem crescendo muito hoje é o Snapchat. Muita gente vem usando e é uma rede social, assim, muito divertida de mexer, de trabalhar, de você se popularizar. Então, acredito que muita gente conheça o Snapchat. Existem tipos de filtros que só o Snapchat tem. E isso fez que ele crescesse. E ser uma das maiores redes sociais da atualidade também. Passando até o Instagram já. Perfeito. Agora, antes de a gente entrar nessa parte mais técnica, o aprendiz hoje ele vive com o celular. O celular é uma extensão do corpo dele. Ele pode esquecer o óculos em casa, mas o celular jamais, né, Dejan? É verdade. Eu acho que essa foi indireta pro Jaderson, que ele tá de óculos, eu acho. Você não, obviamente você não está vendo, mas o Jaderson acabou de tirar o óculos. Só porque a gente falou. E colocou de volta. Jaderson, como é que você vê essa questão da ligação com o celular e redes sociais para um aprendiz hoje? Para mim, a rede social é importante porque ela tem uma interatividade muito importante para não só para o jovem, mas para todo mundo. Hoje em dia, você pode estar conectado com a pessoa lá do outro lado do mundo e as pessoas também podem estar conversando, por exemplo, de um lado do outro, mas conversando também com a rede social. Então, essa interatividade que as redes sociais proporcionam ali Peraí, você falou um tá do lado do outro conversando pela rede social, isso é interatividade? Não, porque já aconteceu comigo, sim. Tá do lado e a gente conversando, não pode falar alto, a gente conversa pelo WhatsApp. Nossa, um assunto que qualquer alguém não pode saber. É, muitas pessoas se soltam pelas redes sociais, né? Elas perdem a timidez. Então, assim, hoje você não tem mais aquela coisa antiga de conquistar, de fazer alguma coisa, de conversar pessoalmente, de negociar pessoalmente. Hoje você resolve um problema que se demoraria muito tempo somente conversando pelas redes sociais. Muitos dizem que isso é ruim, porque perde essa questão da comunicação, mas eu considero isso também como produtividade, né? Você ser rápido, ser ágil para realizar e desenvolver a solução de um problema. Isso também depende se a pessoa, por que a pessoa vai usar, né? Se ela for usar, tipo, por exemplo, pra, sei lá, pra trabalhar, no caso, ou fazer alguma coisa do gênero, aí ele pode ser até funcional. Mas agora, se o cara tá ali só pra perder tempo mesmo, daí não tem opção mesmo, tem que... Não dá pra generalizar também, né? E a gente entra na parte importante de hoje, que são os riscos, né? As redes sociais estão trazendo vários riscos. E eu já gostaria de começar com o pé na porta falando sobre nudes. Isso é complicado. O Snapchat, ele gera uma ilusão de que ele deleta a imagem. Sim. Mas agora vamos consultar o Elan para ter certeza. A pessoa pode tirar um print, que seria uma cópia da imagem, e guardar a imagem. Para você que não sabe o que é nude, se houver alguém, são fotos em que você está sem nenhuma roupa e sensualizando e tudo mais. Essa foto cai na rede... A sua vida vai ser destruída e nunca mais você consegue tirar. Eloan, isso do Snapchat, é verdade que tem como fazer esse print? Sim, o Snapchat ele veio realmente para facilitar, pegar essas mensagens criptografadas, mensagens com tempo, inclusive, de visualização. Não somente mensagens, mas fotos e vídeos com um certo tempo de visualização. Isso pode causar que a pessoa não consiga tirar um certo print devido ao número de tempo que ela tenha. Mas o Snapchat, lógico, você consegue tirar print de qualquer aparelho celular e de qualquer rede social. O bacana do Snapchat é que assim que você tira um print de alguém que você visualizou, a pessoa automaticamente recebe uma mensagem dizendo que tal pessoa para quem você mandou alguma foto, algum nude em si, tirou um print daquilo. Então você acaba sabendo se a pessoa realmente tirou esse print de você ou não, diferente de qualquer outra rede social. De acordo com fontes que nós temos, que eu não vou dizer que é a namorada do Dejean, parece que o WhatsApp também faz isso agora, viu? A nova atualização do WhatsApp, inclusive você consegue bloquear com senha agora o teu WhatsApp também. Nossa. Interessante. Agora, essa questão dos nudes, ela tá pegando de tal forma que muitas vezes eu tô conversando com aprendizes em diversos lugares que eu dou aula, e eles falam de escolas aqui no Paraná, públicas, não vou citar aqui regiões, mas que grande parte das alunas e alunos fazem o nude. E o adolescente, ele não pensa antes de fazer. Ele tá naquele momento, ele tá naquele instante, ele se acha incrível, só que depois ele vai ficar muitos anos com aquela marca e pode atrapalhar a vida dele. Como é que vocês veem? Como é que vocês percebem isso? E, tipo assim, eu vejo muita gente, assim, que, tipo, por exemplo, fica reclamando que as pessoas estão divulgando suas fotos, assim, mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve pensar antes de tirar uma foto dessa, antes de mandar ou qualquer outra coisa do gênero, tem que pensar que existem hackers. Claro que a pessoa não vai ser, às vezes, a chance de ser hackeado no celular, ter uma foto capturada no celular... É muito difícil, assim, a não ser que você seja uma pessoa muito famosa. Então, tipo, acho que se você pode ter no celular qualquer coisa, assim, você já tem chance de ter aquela foto espalhada na internet. Só de você ter essa foto no seu celular. Você não precisa nem mandar pra ninguém. E no WhatsApp também, é assim, se você, não sei se isso é verdade, mas como eu já percebi que quando você manda uma foto, um vídeo, alguma coisa pra alguém no WhatsApp, a primeira vez que você manda, ele demora pra carregar. Em seguida, se você for mandar pra outra pessoa, ela vai mais rápido. Isso quer dizer que isso tá no server deles, então ele tá carregando mais rápido pra outra pessoa, entendeu? Então se você mandar foto pra alguém, ela já vai acabar caindo em um server e já tá em risco já. Então, tipo, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, acho que é não tirar esse tipo de foto, que já é muito prejudicial já e tem muita chance de acabar se dando mal nesse caminho. Assim, muitas... Hoje, você vê, de mês em mês, sai alguma coisa na mídia de alguém que que fez um certo nudes, ou alguém que fez, se descobriram, empaquearam, pegaram o celular. Saiu do Estênio Garcia com a mulher, saiu da Carolina Dickman já, saiu da de uma galera. De um monte, de muitas pessoas. Isso pode ser mídia, primeiramente. Às vezes a pessoa tá fora da mídia e quer aparecer. Como se, a gente fala, se sai isso com atores e atrizes realmente famosos, poxa, é muito fácil hoje você conseguir isso. Então, qualquer pessoa, se você pegar qualquer adolescente, já deve ter pedido um nudes e a pessoa já deve ter mandado. Então, assim, é muito fácil pegar esse tipo de informação e divulgar. E realmente, aquilo que o Pablo falou no começo, pode acabar com a vida de uma pessoa assim, né? Muitas pessoas hoje, é até triste de falar, mas pessoas realmente estão morrendo por causa disso. Realmente existem vários casos de suicídios depois de um certo nudes vazado, depois de um certo caso que aconteceu. E vocês acham que quem pede nudes é tão culpado quanto quem tira? Acredito eu que com toda certeza. Primeiro assim, a pessoa tem que ter total responsabilidade, né? Às vezes tá, sua esposa, seu esposo, sei lá, se estão longe, acredito que não pode também martelar em todo mundo. Sei lá, existe muito namoro à distância hoje também, que é um certo tipo de relacionamento, mas que você tem que guardar pra você. Então assim, eu acho que não somente culpado, mas é tão babaca quanto você pegar, receber uma coisa que foi destinada pra você e você divulgar isso. Acho que é mais culpa de quem pegou essa foto do que de quem tirou. Só uma coisinha também relacionando o WhatsApp lá e o Snap. O Snap realmente você consegue, a pessoa recebe direto o print caso você tenha tirado, porque ele é totalmente online. Você não consegue ver um vídeo ou até mesmo uma imagem sem você estar logado no Snapchat, sem você estar na internet. Diferente do WhatsApp, que você pode baixar a imagem, sair da internet com a imagem baixada e tirar o print, isso sem a pessoa saber. Então o Snapchat, ele é realmente melhor nessa relação por causa disso. Mas a gente tem outras várias redes sociais, né? Então eu queria dizer que eu concordo com o Eluan, que idiota é o cara que faz vazar a foto, porque pode acontecer sim de um namoro à distância, e você querer mandar uma foto sensual pro teu namorado, com um beijo de boa noite ou coisa parecida, e é a tua intimidade com ele. Agora, se teu namorado vaza, passa essa foto para alguém ou divulga numa rede social, ele não tá respeitando esse relacionamento que vocês estão tendo. Então eu concordo com o Eluan, e é diferente do caso de adolescentes estarem fazendo isso por uma brincadeira. Então cada caso é um caso. Agora, adolescente eu acho que não é bacana tá fazendo isso, não. Adolescente tem que pensar em outras coisas, tem que preservar o corpo sempre, sabe? Isso é uma coisa para depois que você tá casado, que é um relacionamento firme, sério. A colocação que você fez foi muito sábia. Meu, o adolescente não tem cabeça para pensar em casamento, em nada disso. Córtex cerebral dele não tá pronto. Sim. Não tá formado. Sim, exatamente. Eu acho que, por exemplo, só a gente pegar até mesmo nossos pais, até mesmo a gente, né? A gente pegar o que a gente fazia na adolescência? Não tinha esse tipo de comunicação. Então hoje é a questão da facilidade, né? Tá tudo muito fácil. É diferente de você chegar e pegar um adolescente e falar assim, ó, seguinte, vai agora pra frente da mesma menina que você pediu esse nudes na internet. Você tem a coragem de pedir ela pessoalmente? É a questão, aquilo que eu falei no começo. As redes sociais estão pra facilitar essa comunicação. O pessoal perdeu a vergonha. Coisa que perdeu a vergonha, é claro, na rede social. Existe um vídeo, e até posso até falar aqui para depois o pessoal dar uma pesquisada, o pessoal que está escutando a gente. Joga no YouTube simplesmente o vidente do Facebook. Esse vídeo, o vidente do Facebook, ele chega e pega pessoas comuns da rua e tal, e só pede o nome dessa pessoa. Automaticamente ele pega todas as informações, até o cartão de crédito dessa pessoa. Somente porque essas mesmas pessoas colocaram essas informações na internet. A partir do momento que você faz uma compra na internet, você está divulgando seu cartão de crédito. A partir do momento que você coloca seu endereço lá no seu Facebook, você está divulgando seu endereço. Então, claro, é muito bom de usar tal, mas você tem que tomar suas precauções. Isso tudo, tudo é divulgação. Hoje mesmo, o Jader não me deixa mentir, no curso de hoje, você consegue o CPF de uma pessoa muito fácil. Muito fácil. É muito fácil você pesquisar. Hoje, se você colocar o teu nome completo no Google, vai aparecer alguma coisa de você. Então, tá muito fácil a informação hoje. Basta você saber pesquisar. E nas redes sociais também, não divulgar cada passo que você for dar. Eu já vi casos de amigos colocando partiu Bahia, partiu alguma viagem, e todos os amigos ali no Facebook mesmo tem o endereço da casa dele, todos os que conhecem ele ali já sabem quem é, que a casa dele é, onde fica e que vai estar vazia. Então já aconteceu um caso com um amigo meu que fez isso e roubaram a casa dele enquanto ele estava viajando. Por quê? Porque nem todos que são teus amigos do Facebook são teus amigos. A tendência hoje é ter 1.000, 2.000. Você quer agregar, você quer ter quantidade, não qualidade. Você nem sabe, muitas vezes, quem são as pessoas que são teus amigos no Facebook. E elas estão vendo o que você posta, elas sabem quem você é, elas veem tua foto, elas vasculham tua vida. E a gente não sabe com qual finalidade. Então, cuidar com quem expõe demais a sua vida através das redes sociais. Sim, a gente que está nesse ramo de marketing, eu sempre pergunto, né? Até mesmo para adolescentes, pessoas de 16, 17 anos, falam assim, não, beleza, quantos amigos você tem no Facebook? Daí a pessoa fala, 4.000 amigos. Tipo, bem legal, tal. Daí eu falo para ela, tá, e quantas pessoas você conversa? Ela fala, umas 5, 6. Quantas pessoas você conhece dessas 4.000 pessoas que são seus amigos? Umas 15, 20. O que é isso? Acho que fica até uma pergunta no ar. Tá, o que isso muda na sua vida? A questão ter 4 amigos no Facebook. Status? Somente isso. Então, assim, acho que tudo hoje, devido a essa facilidade, é essa questão de status. Você não ganha. Você não tá ganhando um dinheiro por ter 4.000 amigos, você não tá ficando famoso por ter 4.000 amigos. Então, às vezes, seus amigos você nem conhece, nunca viu na vida. Então, é uma questão de status pro teu colégio, alguma coisa assim. E isso acaba sendo bem perigoso. Agora, outra coisa importante das redes sociais é que as empresas estão de olho. Tem pesquisas que apontam que tem dois países que são campeões em bisbilhotar as redes sociais dos funcionários e dos candidatos à vaga, que são a Itália e o Brasil. Então, o pessoal do Recursos Humanos pode e vai mexer no teu Facebook. Fica a dica aí também pro pessoal. Hoje, se você souber o telefone celular da pessoa e colocar o telefone celular no Facebook, você encontra o perfil dessa pessoa. Tudo que você faz no Facebook é público. Absolutamente tudo. Compartilhei só para meus amigos. Beleza. Se você aceita 5.000 amigos, se eu pedir para adicionar você, eu vou começar a ver o que você está fazendo. Então, tudo que você compartilha, você tem que tomar muito cuidado. Hoje, claro, você tem 15 anos, você não tem muita noção da vida ainda, do que você pode ocasionar. Mas até mesmo para as pessoas mais velhas, hoje tudo que você faz na rede social pode repercutir depois. Então, você tem que ter total cuidado e de realmente postar, né? Que tem até é um verbo agora, né? Postar. O mesmo verbo de zoar também, que eles vão criando palavras, né? E a gente vai fazendo esse tipo de abordagem. Você toma cuidado com o que você faz nas redes sociais. A questão do trabalho, muitas, aqui no Brasil principalmente, muitas empresas pesquisam sobre tudo que você está fazendo na rede social para ver se vale a pena te contratar ou não. Não é somente mais essa questão do currículo. É o que você faz online também. E muita gente coloca, enfim, sexta-feira. Uhul! Estou livre! Chegou às 18 horas! Esse negócio de sexta-feira, inclusive agora, pelo menos no meu, tá? Eu vi, tô vendo isso há 3 semanas atrás já. O Facebook mesmo diz, você gostaria de adicionar memes de sexta-feira? O Facebook tá te dando essa opção. Então, assim, é tudo questão que a gente fala, é de moda, né? Questão de poxa... Tá repercutindo, por que a gente não vai fazer também? Você vê na sexta-feira, grupo de WhatsApp, o pessoal que tem aí, é só, oba, sexta-feira, uhul, sexta-feira. E sempre a mesma coisa. Então, essas postagens que tá dando o que falar. Eu achei um caso interessante aqui também de um trabalhador que foi despedido por justa causa porque ele postou um vídeo no YouTube em que aparecia dando cavalo de pau com uma empilhadeira da empresa têxtil que ele trabalhava. Pior que é complicado isso daí. Também tem história, em toda empresa tem história daquela pessoa que vai numa festa num dia, né? Posta no Facebook, no outro dia chega atrasada no serviço, daí fala, ai, desculpa, tava passando mal. Ah, pois é, eu sei que você tava passando mal, você tá de ressaca, né? Ah, bonitão. Ou tem aquele que passa óleo de peroba na cara, que tá lá, atestado, doente, liga na empresa, eu não sei se eu vou viver. Aí tá lá, foto na praia, no churrasco, né? Exatamente, então, a questão do cuidado é pra você parar de ser realmente até meio besta, né? De não fazer esse tipo de coisa, né? Poxa, você vai... Muitos casos mesmo. Dizendo, nossa, tô doente, não vou trabalhar tal. Você pega uma postagem do dia anterior, o cara festando. Ou, ah, tô doente no dia e tal, o cara na praia. Então, assim, tomar muito cuidado exatamente com o que você vai falar e com o que você vai fazer na rede social. Porque isso impacta na sua vida pessoal. Não fale do seu chefe, por favor, hein? Nossa. Isso dá justa causa, gente. Pior que dá. E tem caso até de cara que foi demitido no primeiro dia porque o chefe falou que queria que ele cortasse o cabelo. Ele falou que não ia cortar no Facebook e o chefe já respondeu no Facebook já. Teve um caso de aluno e professor também, que é bem legal. Legal entre termos, né? A aluna foi mal na prova, parece, xingou a professora de vaca, um monte de coisa no Facebook, dizendo não sei porque uma professora de M foi no... estava dando aula lá, sendo que ela não merecia aquela nota. E lógico que essa aluna espetacular tinha a mesma professora que eu estava xingando no Facebook, né? A resposta da professora é melhor, dizendo não, você só recebeu essa nota porque você mereceu, tal. Então, é toda uma questão de você saber o que você está fazendo na rede social, né? Desde você ser trabalhador, ser aluno, contar com o seu chefe no Facebook, com o seu professor, ou com qualquer outra pessoa que vá poder te... não é nem te prejudicar, mas poder te... Sabe uma coisa também que é uma queimação de filme, e eu acho que vocês devem estar saturados, assim como eu, é você entrar no Face... E olha que eu já cheguei a passar 4 meses da minha vida, todos os dias, deixando de seguir todas as pessoas que falavam besteira por aí, entendeu? E hoje, cara, eu não aguento mais política. Sério. Você gosta de política, seja esquerda, direita, centro, baixo, frente, soco, seja qual for seu direcionamento político, cara. Meu, tudo bem, vai conversar com alguém, vai num debate, vai numa atividade política, vai numa reunião de partido. Mas, cara, deixa o Facebook em paz. Facebook não é palanque, cara. E primeiro que também eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu acho muito errada é você excluir pessoas do seu Facebook porque você não gosta da atitude delas. Eu acho que você tá fazendo a mesma coisa que essa pessoa tá fazendo porque você tá se colocando num cubículo onde você vê coisas só que você gosta. Então você também realmente precisa ver o lado das outras pessoas, ver por que ela tem esse tipo de pensamento, por que ela é a favor disso, por que ela é contra aquilo. Então acho que, tipo, tá certo, você tem tua opinião, tá, tua opinião ninguém vai mexer, você vai ter tua opinião pro resto da tua vida, mas, cara, não fique esculachando a opinião dos outros, porque isso é mais feio do que falar besteira em qualquer outro lugar, cara. Discussão de Facebook. Ai, discussão não dá, política não dá. No Facebook é... Não dá. Você é um canalha, você é um sei isso, é aquilo. Não, cara, eu falo isso porque, tipo assim, eu já tenho discussão na minha família, assim, no Facebook, por causa de, tipo, de político, tipo, que é absurdo, assim, sabe? Tipo, é um nível absurdo que as pessoas falam e, tipo, eu já cansei, já, eu tipo, eu olho, desço mais, porque pra mim não faz diferença mais, sabe? É que na rede social hoje você é um doutor, né? Na rede social todo mundo é formado, na rede social é tudo a mil maravilhas. E vocês são todos doutores hoje na rede social. Todo mundo sabe absolutamente de tudo, é impressionante, né? Então, coloca qualquer assunto. Impressionante que na rede social você manja e domina sobre o assunto pra caramba. Você tem total competência pra discutir qualquer assunto abordado. Não você é, bem você assim. É um doutor em ciências políticas, mas não sabe escrever em português, né? Exatamente. Muito desse caso acontece. Assim, gente, é sério. Nas redes sociais, não só com seus amigos, mas nas empresas, tá na dúvida com a palavra? Tudo bem, é normal. Os melhores jornalistas trabalham com o dicionário do lado. A língua portuguesa, ela realmente não é fácil. Mas, cara, pegar, vai no YouTube, assiste o telecurso, aprende português direitinho, escreve direitinho, porque você se queima muito com as empresas, com as oportunidades, com as indicações. Então, você acha que esse cuidado é importante? Jaderson tá vivo, viu, gente? Vocês não estão vendo, mas ele tá respirando aqui. O que você acha, Jaderson? O Eluan tá aqui tirando foto da gravação dele, do podcast, para depois postar no Facebook dele, claro. Né? No nosso, né? Eu acho que, como a gente tem... Somos todos amigos aqui, vai todo mundo saber isso aqui. Inclusive, vai pro nosso canal depois, né, São Paulo? Com certeza, né? Fazendo o jabaculê que não pode faltar, né? Não percam aí nosso maravilhoso Mochila Intergaláctica. Muito com bom. Canal no YouTube e também podcast. Não esqueça sua toalha. Muito bom, muito bom. Não vai pensar errado. Vai se informar primeiro, vai ler o livro Mochileiro, Guia do Mochileiro das Galáxias, né? É. Vai ler o livro antes, não vai pensar besteira. E qual a definição pro mundo mesmo? É 42. Muito bom, muito bom. Vai, Jaderson. Deu tempo. Isso. Tempo. Sobre a política no Facebook. Eu concordo com você que política é em plenário, é em lugar de debate, não em rede social. E para mim eu uso mais Facebook, mais rede social a fins didático, mais para aprender do que para debater sobre política e discussão. É isso que eu acho. E uma coisa que eu gostaria de falar também, que as pessoas não sei, acho que a pessoa não tem coragem de fazer, é mudar de opinião. Acho que não tem nada de ruim, de feio, de ridículo você mudar de opinião. Então, primeiro que quem muda de opinião é porque aprendeu alguma coisa nova, né? Então, acho que se você se envolve nesse cubículo onde você exclui seus amigos e só quer aquela opinião e só essa opinião tá certa, acho que você já tá agindo totalmente errado. Você tá um alienado, você já é um náufrago e ainda não percebeu, né? É, bem isso mesmo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso, bem, muito isso mesmo. E vamos falar agora então de outra rede social, deixar o Facebook de lado. Vamos falar de uma rede social que alguns aprendizes não conhecem, que é o LinkedIn. Podemos? O LinkedIn, rede profissional, né? Vamos chamar de rede de negócios, isso aí. Ele é de suma importância para qualquer profissional que já tem um trabalho, que você consegue colocar o seu currículo lá. E principalmente para quem está à procura de um trabalho. Hoje, a maioria das empresas que contratam profissionais estão no LinkedIn. Inclusive, pegam profissionais do LinkedIn. Porque estão no LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede social voltada a profissionais. Então, lá você coloca todo o seu currículo, lá você que se cadastra e você tem todo o seu perfil profissional, como você se porta realmente numa rede social. O LinkedIn está ali para facilitar você numa busca de emprego, talvez, ou para você procurar novas oportunidades e para que as empresas conheçam você. Porque existem dois tipos de perfis no LinkedIn. É, profissional, que é o seu pessoal de currículo, tal, onde você vai colocar suas competências, e o empresarial, onde uma empresa se cadastra em busca desses profissionais do próprio LinkedIn. Outra opção que a gente tem também é a opção de fazer negócios pela internet. Porém, há que se haver muito cuidado. Você vai ver ali propagandas de... Ah, eu não vou fazer nenhuma propaganda gratuita aqui, mas vamos chamar de Schuplangers, para não dizer o nome. Anuncie na Schuplangers! Você consegue vender o seu calango morto em apenas 20 minutos. Entendeu? Um negócio que... Tomar cuidado, porque... Meu, você marca para encontrar com a pessoa na propaganda do Schuplangers. São dois modelos super simpáticos, mas poxa, primeiro, o produto pode estar quebrado, o produto pode ser roubado, pode ser um cara maluco aí, um stalker da vida, você não sabe o que é um stalker, é um cara que persegue pessoas pela internet. Então, há que se haver cuidado com isso, não é? Não é verdade? Sim, hoje eu acho que qualquer rede social você tem que tomar cuidado, né? Principalmente com a questão de propagandas e principalmente para você não cair no conto do larápio, né? Então você tem que ficar sempre de olho, observar sites confiáveis, observar sempre onde você vai comprar, vai fazer algum tipo de compra ou até mesmo o tipo do profissional que você vai contratar para você não se arrepender depois. E também que ninguém ganha 1 milhão e ninguém nunca vai ganhar 1 milhão clicando num banner na internet. Dizendo que você é o milionésimo. Existe um caso, é bem interessante, uma história, acredito, uma história de Facebook, dizendo que o cara queria vender um cavalo, né? E o cara vendeu o cavalo por R$500, beleza? E daí na hora de pegar o cavalo, o comprador, o vendedor simplesmente disse que o cavalo tinha morrido. E o cara, obviamente, falou, não, então eu quero meu dinheiro de volta. O vendedor falou que tinha gastado o dinheiro. E ele falou, não, então eu quero o cavalo morto. O cara, não, então beleza, vou te dar o cavalo morto. Deu o cavalo morto pro cara. Depois de um tempo, tal, de um mês, eles se reencontraram, esse vendedor e o comprador. E o vendedor tinha falado, tá, e o que você fez com o cavalo morto, então? Ele, eu vendi. Daí o cara, não, mas como é que você vendeu um cavalo morto? Eu fiz uma rifa. A rifa valia R$2, eu lucrei R$998 vendendo 500 bilhetes. Daí ele, 998? Não era, não seria R$1.000? Daí ele, não, porque pro ganhador eu devolvi os R$2. Então, é realmente uma questão de você saber onde que você vai pisar e onde que você vai estar, né? Então... E eu também queria dar um gancho aí, já nessas histórias de Facebook, que tem muita história por aí que, né, não dá nem pra acreditar. E eu acho que todo mundo, assim, se você achar que a história é meio estranha e tal... Entra no E-Farsas, cara, é o melhor site pra você descobrir se aquilo é real ou se é mentira. O cara trabalha nisso há, sei lá, faz muito tempo já que ele tá nesse ramo de descobrir histórias da internet e o cara é sensacional. É só ir lá e comprovar aí o que eu tô dizendo. É, senão você vai acontecer que nem eu já vi no Facebook o Jack Chan, ele morre uma vez por mês, pelo menos. Ah, não. Tem homenagem pro Jack Chan, ele morre. Cara, o Jack Chan é o cara mais imortal que eu conheço, porque morre, ressuscita, porque todo mês ele morre no Facebook, cara. É que na realidade é que tem muita gente que não entende esse meme, né? Que tá escrito luto desde quando ele nasceu até esse ano atual. Então quer dizer que ele luta desde aquele ano, não que ele está morto. Mas não só o Jack Chan, o Silvio Santos mesmo morre direto também, né? Então... O Roberto Bolanhos ficaram matando tanto que um dia... Ele realmente morreu, E aproveitando esse gancho também de questão do The Farsas, existe até pessoas que usam desse humor, Sensacionalista, por exemplo, é um blog, até mesmo uma página de Facebook de caráter humorístico, que ele só pega a notícia e realmente muda todo o sentido da notícia, fazendo que o pessoal acredite numa coisa cômica que não exista. Muita gente acredita, acha que o sensacionalista é real. Eu fico totalmente desgostoso e tipo, impressionado até com tamanha, sei lá, talvez imbecilidade da parte desse pessoal. Sim, tem até uma história de uma pessoa que ela fez o TCC dela baseado no site do sensacionalista, cara. É absurdo. Isso é verdade, isso é verdade. É fato real, fato verídico. A pessoa fez... Pensa, eu fico imaginando a banca, né? Avaliando o TCC. Nossa, sensacionalista, muito legal e tal. Então, poxa... Tem que ter um mínimo de noção, né? Quando vai fazer alguma coisa e pesquisar matéria na internet. Eu tenho certeza que o professor se arrependeu de não ter deixado o cara usar a Wikipédia, viu? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a própria Wikipédia, ou Wikipedia, como você quiser falar. Porque ali tá lá, né? Carece de fontes. A Wikipédia é uma fonte de conhecimento muito boa para você começar a sua pesquisa e olhar as fontes deles. Não é porque tá escrito na Wikipédia que é verdade. Vai com calma, criança. Aproveitando também, só para voltar aqui nessa questão de dinheiro na internet, cuidado, cara. Essas coisas de... Você vai ficar assistindo comerciais, ficar dando opinião e você vai ficar rico. Ou até as pirâmides que eles erroneamente, para não dizer que é de má fé, erroneamente chamam de marketing multinível. Gente, marketing multinível é você vender um produto sem usar publicidade por meio de um vendedor, que não necessariamente seja uma pessoa jurídica. O propósito do marketing multinível é distribuir o produto, entendeu? Por outros meios. Quando você ouvir essa palavrinha mágica ou ler no Facebook, fique rico e não saia de casa, ou essa palavrinha aqui, renda residual, corra! Corra com todas as suas forças, que nem o Forrest Gump, tá ok? Existem diversos tipos de marketing que foi inventado, né? Por exemplo, marketing multinível, marketing 1.0, 2.0, marketing de... Cuidado. Não, é questão tipo de que foi inventado, não que já uma coisa que já existia. É uma coisa boa. Marketing de rede, por exemplo, que o pessoal vai e a partir de um produto começa a desenvolver vários. O marketing digital mesmo, que é o que a gente trabalha na atualidade. E o marketing tradicional, né? Então, assim, foi criado vários tipos de marketing e as pessoas vão acreditando em tudo que falam, né? Às vezes isso não é bom. Jaderson, quais são as piores pataquadas que você vê um jovem aprendiz fazer com celular ou com redes sociais? Mexer nele enquanto alguém, um professor, está falando. Boa! Gostei. Essa é uma das principais patacadas, ou pataquadas, como queiram, que um aprendiz faz. Inclusive eu, às vezes, faço isso também. Tá falando aqui, ó, pra todo mundo ouvir. Está gravado agora, ó, Jaderson. Polícia Federal já tá, vou mandar já depois. O uso do celular ficou tão frequente, né? Com aprendizes, com jovens, até mesmo com funcionários em si, né? O celular, você vai numa mesa de um bar, o pessoal fica, às vezes, no celular do que conversando. Então, assim, verificar bem certinho tudo que vocês estão fazendo, né, com a questão do uso do celular. E eu sempre gosto de se comunicar, né? Então comunique-se mais. Acredito que... Cuidar para isso não virar um vício, né? Estar o tempo inteiro no celular. Você esquecer o seu celular um dia e você passar o teu dia mal porque ele ficou em casa e você está no trabalho... Alguma coisa tá errada. Não, conheço diversas pessoas que já estão na metade do caminho e voltam pra casa somente por causa do celular. Então é realmente uma... Gente, existe uma vida sem celular. Mas muitas pessoas não conhecem ela ainda. Verdade. Eu gosto sempre de recomendar um aparelho que o Marcelo Taz mostrou num dos vídeos que ele fez. É um negócio incrível, é fora do comum. Ele não acaba a bateria, ele nunca trava, não precisa de internet... Não precisa de nenhum tipo de Wi-Fi, Bluetooth. Ele tem iluminação automática. Você só precisa estar com a lâmpada ligada, assim, ou ao ar livre, entendeu? Ele já tem uma quantidade de espaço que não vai deteriorar os dados. Chama-se livro. Pega o livro, que nem fala o Jack Chan lá no Karate Kid. Pega livro, abre livro, lê livro, entendeu? Dá uma lida no livro, que ele é incrível. E outra... Tem um jeito, né, que você pode fazer chamado boca e olhos, entendeu? Você pode olhar para as pessoas, usar a boca para conversar, certo? E não ficar só teclando. Um exemplo que eu dou de redes sociais, Skype, tudo que me choca. Eu entendo que algumas pessoas que jogam RPG, que é aquele... Não é questão de coluna, não. RPG é aquele jogo com dados... Folhas, né? Não tô falando do online, tô falando do tradicional. Gente que joga RPG pelo Skype. Aí fica o narrador numa telinha, o outro jogador numa outra telinha. Cara, a graça de um RPG, de um dominó, de um banco imobiliário é gente. É um perto do outro. Quem vê num cinema uma orquestra sinfônica não vai nunca entender a diferença que é você ver ao vivo uma orquestra sinfônica e, no caso, sentir aquela emoção. Uma peça de teatro ao vivo, uma comédia é mais engraçada, um drama é mais triste. Então que a gente tome cuidado para não perder a aura, como o pessoal da comunicação e da arte fala. que é aquele sentimento, aquela energia que fica quando a gente está conversando. Tomar esse cuidado, porque a partir do momento que tudo que você faz se tornar digital, então você vai virar um pedaço de plástico, entendeu? Com algumas placas, e vai deixar de ser a coisa mais maravilhosa do mundo, que é ser um ser humano, né? Gostaríamos de agradecer então a presença do homem que não parou de falar um único segundo. É, poderíamos até chamar de Jaderson Cast. Agora, de tanto que ele falou, brincadeiras à parte, Jaderson, muito obrigado por ter vindo aqui e participado com a gente. You're welcome, de nada. Agradecer também ao Eluan por ter vindo para cá e ter disponibilizado seu conhecimento em informática, redes sociais e afins. Agradeço a participação aí, o que precisarem a gente pode contar comigo. E quem quiser ouvir o Jaderson Cast ou quiser também conhecer o Eluan, deixa o jabá de vocês aí, por favor. Para você que não sabe o que é jabá, é a sua propaganda, tá? Se você for de fora da podosfera ou da comunicação, é isso que é. Depois eu passo o telefone do Jaderson aqui para quem quiser, galera. Não, mas acho que podem me seguir nas redes sociais. Barra Eluan Carlos, Maria da Minha Vida é barra Eluan Carlos. Site www.newideamarketing.com.br. Tudo que vocês precisarem de marketing digital, eu posso, principalmente, será o maior prazer ajudar vocês aí. Consultorias totalmente gratuitas e acredito que seja isso. Um abraço pra vocês aí, obrigado aí por me chamarem pra participar. Isso aí, gente. Acessem www.institutotibagi.org.br. E-mail contato@institutotibagi.org.br. E tem alguma rede social do Instituto Tibagi? Claro! fb.com.br/institutotibagi. É, detalhe, continuando o jabá, o DG é nosso produtor de vídeo, de áudio também, então... Qualquer coisa, dgfrança@gmail.com. Franca, bom. Na verdade, né? Porque ele tinha um e-mail muito estranho, né, seu DG? É, 3x ao cubo. Por que será que não funcionou, né? É, acho que não deu muito certo. Tipo aqueles e-mails quando você é adolescente, né? Tipo, aninha_gostosa@hotmail.com. Daí você vai fazer uma entrevista de emprego, você não coloca esse e-mail. É. Fica a dica. Fica a dica. Dark Side Naruto Ultra Uchiha da vida, não põe isso aí. Não põe. E vamos chegando ao fim, ou não. E você pode participar também. Deixe o seu comentário logo abaixo. Fale com a gente nas redes sociais. Mande e-mail, sinal de fumaça. Ok? Você já conhece o nosso contato. E como sempre, nós vamos avisar o pessoal para fechar. Fecha o arquivo. Se você está no iTunes, joga o celular pela janela. Aí agora você pode começar a escutar as histórias do Deep Web. Não, mentira. Mas escuta agora, que agora vai vir a parte mais legal, que é só os erros de gravação. E a parte que o Jaderson fala também. É nessa hora, Eu acho que o Jaderson deveria indicar uma música pra tocar no final. É que a gente não teve erros, entende? A gente foi quase perfeitos. Imagine Dragons. Você ouviu o podcast Mundo do Aprendiz, com apoio da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Instituto Tibagi, formação de adolescentes e jovens aprendizes. Cunhado Consultoria. Aí eu pergunto pra você, onde é que tá o seu gatinho? Tá na Deep Web. Ai, ai. Você sabe pra onde foi a formiguinha? Aquela do... Ai, a formiguinha matou a formiguinha. Nossa senhora, essa é antiguinha, mano. Formiga, foi pra Deep Web. Tá na Deep Web, tá na Deep Web. Sabe onde tá o Mestre dos Magos? Ele mora lá praticamente, né? O Lua tá jogando a frase aí. Nossa, essa eu não aguentaria falar. Meu nome é Paulo Grande, o Mestre dos Magos de Deep Web. Vou usar esse mundo de RPG, cara. Gostei disso aí. Vou anotar. Muito bom. Jean, vai lá. O que suas eu considerações posso... finais. Minhas considerações finais? Não é isso aí que fala. Agora eu dei um branco, né? DejanCast. Tu não tem aquela tua página? Ah, eu nem conheço. De edição? Um França Produções, não tem ainda? França Produções. Só se falar do Deep Web mesmo. Vai. Que tipo de música vocês escutam? Qualquer música. Ah, eu adoro Lambada. Não, é sério. Eu gosto de rock, cara. Eu gosto de rock. Não, então, pô, fala o rock. Contigo. Eu gosto de rock. Só não pode o do Ratinho lá, do Castelo Rá-Tim-Bum, do rock, do Dente. É, sei lá, acha uma versão do Wesley Safadão em rock aí, boa. Isso. E aí, véi, beleza? Está começando mais um podcast Mundo Aprendiz. Um novo conceito de podcast na internet. Vai falar, Dendi? Eu acho que a gente pode mudar já, né? Vou mudar já, você não falou nada. Falando sobre nude. Sim, é que você não falou nada, eu tava dando a deixa, você ia comentar alguma coisa, criticar? Já, que você é a nossa única voz feminina aqui, né? É escrutidão extrema aquilo ali. E aí, velho, beleza. Acho que é um cara que, tipo, ele deve ter uns 40 anos na cara e acho que tá fazendo um negócio inovador, assim, eu acho. Sério, tipo... É na verdade, eu falei pro Luan, nós vamos fazer um canal no YouTube de maquiagem falando mal do Felipe Neto. Ah, coisa bem original. pro Facebook. Ó, você tem outras redes. Você tem o Baidu, tem o Badu, ele é Baidu. Não é uma rede social. O Badu, que é uma rede social, né? Não, é, né? Fala, não menciona o Baidu que ele vai instalar no computador aqui, cara. Pessoal, acho que dá pra mentir, né? Bora? Vai. Então, ok. Nossa, que tal você falar que você tem saudade do Messenger? Eu não tenho. Viu? Por isso ele foi embora. Ninguém tem saudade dele. Mas tem que falar. Oh my god. Foi gravado alguém pedindo pra ele pedir uma música? Sim, sim. Uhum. Pede uma música, Tiririca. Florentina. Florentina. Florentina Techno Rave Remix Ultra 3. Ponto MP3. Ai, fechou.